Romeu, fica bravo, prossiga. Gente, Romeu, fica bravo, 510, linha do litoral, reporte através do farol da Barra, o ajuste do altímetro 017. Auto 076, down to 4,000 feet, then 81017. Auto 4,000 feet, then 81017, for the RV. Azul 27 no 4, chama agora ao centro Recife em 1260, alterna 128 decimal 8. 1260, alterna 1288 decimal 4. Sono Salvador, Chané 6355. Desde no 55, decolou aos 58, chamei agora o controle, 20.80, boa viagem. 08, obrigado, tá 3155. Controle, tá 3155, cruzado, e 300 metros, nada, El. 3155, contato radar, seta da Elsa, voo 320. 320, pode voar direto da Elsa, 3155? 3155, direto da Elsa. Obrigado. Condor 076, after zero position, down to 2000 feet, 281017, clear for left 110, report from localizer. Condor 076, half passing payload down 2,000 feet and we're headed for the electric sway runway 10, call you as service local. Azul 6918, pro de Mare, pra chegada Mare, desce até o nível 050. Não, 050, chegada Mare, azul 6918. Olympus 02, decoração, sequenciamento, esquerda proa 015, limite é o localizador, desça para 3 mil pés, ajuste 1017. Eu confirmo para o Olympus 02. Temo Olympus 02, esquerda proa 015, decoração para o sequenciamento, desça para 3 mil pés, ajustado 1017. Desça esquerda 015, desça para 3 mil pés. O meu é bravo, frequência livre, coordenação. 02 para o localizador, direita para 070, reporte estabilizado. Direita 070, reporte estabilizado, perfeito. Depo 02 e só para 2000 pés, ajuste 1017. Entro descendo para 2000 pés, com 2000 pés no ajuste do outro lado. Madeira 76, Air Service Palmeiras, Manway 1-0. Madeira 076, Air Service Leste, Tower, 1895. 1895, come to the 076. Tower, good afternoon, Condor 076, established on the LS runway 10, 8 miles to go. Condor 076, continue approach, report runway sight, estimate speed 1017, estimate ceiling 1,100 feet. Condor 076, runway is in sight at 1,900 feet, and Moskina is 1017. Clear to land runway 10, wind 070 degrees, 6 miles. Copy, then set the land from the 10, come to 076. Ponte ideal desce para 4000 azul, 2789. Meu Golf confirma o POB. Para acionamento, saque que chama do Inter 1895, altímetro 1097, bom voo. 8, boa tarde, Oxa 6327. Oxa 6327, solo, correção, informação tango, curso, aguardo, minuto, cópia. Aguardo, meu 327. 6327, não escuta? Não escuta, prossiga. Como que ele se encontra fechado, últimas, as condições... Que temos a informar é 1000, visibilidade 610. Consciente, foi modificado o nosso plano, deve ter sido feito a CHG, para direto Brasília. Sim, só um minuto ele verificar aqui e não receber sua CHG, ok? Obrigado, guarda. Oxana 6355 na escuta? Prossiga. Copia? Copia. Guarulhos autorizado 360, decola da 1-0 com primeira curva direita na saída da El Leda Mótima. Eu fiz o 1-0 a primeira aerovia após Salvaté e Confon. Transponder 5570, controle em 120 decimal 8. 360, pista 1-0, decola, curva direita da El Leda Mótima. Eu fiz o 1-0 até Salvaté. 5570, 1-0-8 e sem te dar informação pronta. Puxando a 6355, o desenvolvimento correto, a bota pronto para o pushback e acionamento. Trabalhei. Rico, meu Golfo autorizado, acionamento, chega para o táxi. Para o táxi. 076 on the ground, that's 05, vacate to the right, contact the other ground, 121, that's 19. To the right, 119, contact 076. Stand on the ground, good afternoon, Panda 076, and Panda 076, approve a text via Alpha Blue 424, text via Juliet. Panda 076, taxi Alpha and Hotel Juliet. Mea 918. Mike 15 Lima, informação tango em curso, aguardo o minutoscópio, confirma o parte que se encontra. Só porém a pista está molhada da segunda metade até o final. Paciente autorizado, pouso, pista 10, centro da pista molhada 102. 5 da tango, já no ideal de descida. Pessoal, tinha 5, boa tarde pro Adiamã, pra chegada Amã, esse é o teu nível 060. Amã até o 060, vazou 2715. 07 a bordo? 07 a bordo. Gente, número 3 pra Copa Guarda. Zero 076 approved taxi via Alpha Juliet to gate 11. Alpha Juliet gate 11, Condor 076. O meu voo foi utilizado até a próxima reporte para ingresso na pista. Meu voo vai chamar para ingresso na papá, vai com 06. 062, gente. Papá, tarde, é o voo 169. Solo aos 111, livre à direita na minha frequência, taxi de alta, reporte na Delta. Livre o desvio. Livre o desvio, graças a Deus. Autorizado, reporte táxi. Autorizado, chama táxi, 3418. Com ILS completo. Fazer 698, líder de desvio, pessoal, líder LS e chame torre 1895. 1895. Só um minuto, por gentileza, prepara a saída Conde, é o número 3 para a cópia. Prepara a saída Conde, é o número 3 para a cópia. Solução 6314, informação Tango, autorização Petrolina. Aproximação 17 na vista, pista molhada. Da metade em diante, já avisou algum campo? Confirme. Já avisou algum campo? Estamos visual, senhor. Pouso autorizado, pista 90, vento variável 3 nós. E me pôs, 69 no 0. É, 69 no 8. 40, limite é o telemike 120 de Simbra. Direita 240, limite 120 de Simbra, azul 2789. Meu pés, ajuste 1017, reporte localizador e beleza. 2000, ajuste 1017, reportar no ILS 2715. Do gol no 097, no gate 7, sem contato com o solo, para pushback acionamento. O meu gol foi alinhado em volta 3. 314. Você abre o solo? Oceana 6314, informação Tango, autorização Petrolina, boa tarde. Número 4, aguarda. Posto. 35. Guardando na 35, onde eu vou? Então, o gol 1097 também chamou na torre, nós estamos na posição 7 para puxa, acionamento, sem contato com o solo. Então, qual é o Momo? É a subida prevista, ok? 6314. Tá, obrigado. 309. Vamos chamar novamente, obrigado. 55, posição 12, para o pushback e entrando daqui. 6355, aguarde para o push, constante. Aguardo, 6355. Solo gol no 097, gate 7, push acionamento. Gate gol no 097, no portão 07. Está autorizado, pushback acionamento, sem contato. Obrigado, chama na táxi, sou do 097. Salvador, o PN com 06, a gente vai acionar o PN com a cópia. Afirma, autorizado por conta de risco, reporte na cópia. O 06 vai acionar o PN com a cópia. Até o 4 militar autorizado, estacionar a sequência livre, boa tarde. Autorizando o cruzamento, o parque policial, boa noite, 1298. Solo, 1-4, chame agora o controle, 2-0, chame agora o solo, pode virar, 1-2-1-19. 1-2-6-9 ou 2-1-9? 2-1, 1-2-1-19-0. 2-0-0-5-0. Ana remota 1-3. Uno, 208, remota 1-3. Sim, excelente, cotejamento correto, na remota 93, reporta pronto para o pushback acionamento. Reportar pronto, 63, 27. Azul 6998, ligou? Azul 6998, táxi lento via Alfa, reporte da Juliette. Lento via Alfa, reporte da Juliette, 6998. Morro 9620, número 4, para Copa agora. Abatango Mike, Índia Lima, na escuta? 190, limite ao localizador, desce para 3.000 pés, ajuste 107. Compreensível, pode fazer um check e chamar novamente. 190, limite ao localizador, desce para 3.000 pés. Mate, descendo para 3.000, esquerda 190, 37. Graças. Na Momo. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, contato radar, saída Momo, suba ao 220. Livre ascensão 260, Romeu, Romeu Golf. Para colado. Água do Israel, Papá Mike, Indiana Lima, copia. 355 é o número 2 do setor aguarda. Mike, Indiana Lima, copia. Copia, tá bom, 360, decola da 197, com primeira curva direita na saída, posição, curva à esquerda na saída Momo, após Nenim. Upper Zulu 20 é a primeira aerovia, após conforme rota. Transponder 5002, controle 1, 20 decimal 8, mantém escuta e aguarda o cotejamento. Azul 2789 para o localizador, esquerda por 130, reporte estabilizado. Esquerda no 302, 789. Meia, 3 horas e 15, Galeão. XTV é Índia, ponto espera chamar torre 1 no 8295, altímetro 1097, bom voo. Índia, torre 1 no 895, azul 4, 1 no 8, obrigado. Azul 6998, Alfa e Juliette, até o gate 01, autorizado. Alfa e Juliette, gate 01, azul 6918. Abatango Mike, Índia Lima, prossiga com cotejamento. Mike, Indiana Lima, confirma para o OB? Tente para, reporte para a torre 1 no 8.95 para acionamento e ataque. Controle, correção 1, transponder, correção 1, QNH 1097, bom voo. Qual que é o processo? 1 no 8.95. Para o táxi, voo no 097 com POB de 185, 3 e 40, alterna barulho. Taxi via Pátio 1 no Índia, ponto espera chamador em 1 no 8.95, altímetro no 097. Para a passagem ao Embraer, ingressando no Pátio até o gate 01, após prossegue, bom voo. Obrigado, Pátio Índia, aguardando o Embraer da Azul passagem, 10895 vai chamar no 097. Oceano 6355, autorizado, pushback acionar, reporte táxi. Autorizado, pushback acionar, o Oceano 6355, reportar abre o táxi. Training 06, confia. Pronto, na cópia. Autorizado, Natal, nível 090, decola da 190, com primeira curva à esquerda na saída Point. Transponder 0274, controle 1 no 20.8. Seu novembro espaço autorizado, nível 150, sobre uma senha, voo inicialmente para o AD Simbra, atrás de retoração final ILS X-Ray, pista 10. Autorizado, se quiser, está voando a frente, e aguarda. Lançamento 090, Salvador Natal, decolagem da 10, após decolagem, curva esquerda, saída Conde, aciona 0274, controle 120, decimal 8. Fênix 06, cotejamento correto, confirma pronto pro táxi? Confirma pro avião. Gente, decola da interseção ou táxi até a cabeceira? Negativo. Decola da interseção ou da cabeceira? Da cabeceira. Gente, então a táxi até a interseção até o altímetro no 097, reporta quando lança. Descer até a intersecção hotel, reporta quando lá. Sente autorizado, taxa até a intersecção hotel. Puxaria 6314, confia. Pronto, copy 6314. Petrolina autorizado 340, decola da 1-0 com primeira curva esquerda na saída Momo, transição Nenim. Upper Zulu 2-0 é a primeira aerovia após conforme rota. Transponder 5014, controle 120, decimal 8. Petrolina 340, decola da 1-0 curva esquerda, Momo, Nenim. Primeira aerovia para Zulu 2-0, 5014, transponder 208, controle 6314. 6314, protegimento correto, reporta pronto para o feedback e acionamento. Depois da reta. Bono 620, copia. Autorizado Recife, nível 370, decola da 190, com primeira curva esquerda na saída Pulca, transição Caju. Transponder 5027, controle 120, decimal 8. Sim. Bono 620, autorizado Recife, nível 370, decola da 190, curva esquerda Pulca, transição Caju. 5027, transponder, controle 120, decimal 8, bono 620. Bono 620, cotejamento correto, reporta pronto para o feedback e acionamento. Bono 620. Guarulhos autorizado 340, decola da 1-0 com a primeira curva direita na saída da Eulida Mote. No peso 1-0 é a primeira aerovia após Taubaté e conforme. Transponder 5043, controle 120, decimal 8. 050, gente, que está muito grato, 2231. Cara descido, Romeu November Fox. Romeu November Fox, pode se separar, 3 mil pés, ajuste 10, 1-7. 6.017, Fox. Localizador visual, azul 2789. 2789, livre, ele é, chame torre 1295. 1295, boa tarde. Serra Tango. Serra Tango, desça para 2 mil pés. Ajuste 1017, como tráfego 12 horas, 8 milhas. Só passa 1 mil pés, rumo ao Nordeste. Bom, meu Golf, cruzando 12 mil. Autoriza direto presente, 317. Cidade em rota, Papá Romeu Golf. Direto e da presente, Romeu Golf. Azul 4198, direto Elefa da presente. Elefa, direto Azul 4198. 2789, passando externo, baixar travado, visual. 2789, ajuste na 017. Não chove sobre o campo, pista molhada, só a partir da segunda metade. Aguarde autorização de pouso. 2789. Guardando o pouso 2797. Faz o ATR, vai alinhar e manter, decolando imediato, após 1097. Saindo um pouco à esquerda, o parceiro 2231 na proa 065 no momento, mais 5 milhas nessa proa. Posso projetar, parceiro 2231. Prato. 35, informação tanto. Autorizado, ILS para o Charles Serratango. Autorizado, Charles Serratango, ILS, zero reporte no localizador. Patagé estabilizado, Serratango. Agora, visual, 1600 com grupo de nota. Ok, obrigado, vai copiar e aguardando a sua nota, 323. Esquerda 020, limite ao localizador, só. 3 mil. Fox, mantém a proa da rotatória e chame torre 11895. for buscar questionamento, vou no 620. Ok, obrigado. Torre Salvador, papapapá, Charlie Serra Tango. Charlie Serra Tango, boa tarde, ajuste 9097, continua a aproximação, aguardando a autorização de ponte. Tango. Voo 9097, desconsidere a autorização, mantenha o ponto de espera. Aeronave na final agora, uma milha do externo, com 240 nós. Tá joia, tá desconsiderando então, mantendo 9097, se quiser te dava, pra gente ver lá. Torre tá visual. Torre, o Charlie Serra Tango, totalmente visual, solicita a pouso na 17. 7, o Charlie Serra Tango tem condições de base curta para 17? Afirmativo. Tem o tráfego sobre, mantendo a antiga rotatória vertical da mesma? Utilizado, solicito cancelamento, presidente? Positivo, senhor, cancelamento. Autorizado, curva à esquerda, base pela direita curta, para 17. Suporte na curva final, 17, já certo. Final da 17, Tango. É, quero que o Delta Fox sobre o CEASA, significa espera a curva pela esquerda. Ok, espera. 2789, aos 27, 21, decimal 90. 2179, 1097, autorizado, aliás, mantendo o zero. Aliás, mantendo o 0097. 789, taxi teve Alfa Kilo, 435 Lima, posição. Alfa Kilo, 435 Lima, posição azul, 2789. Bono 620, te considero a instrução de pushback agora, só mais um minuto, por gentileza. Mantendo, mantendo a posição, então, 620. Chama 1260, seta 1288, obrigado, boa tarde. Torre 118, decimal 95. Alfa, Juliette, Pátio Uno, Índia, depois chama a torre em 118.95. A Tango avistado, base pela direita, pouso autorizado, pista 17, a tempo 050 graus, 2 nós, pista 1735 molhado. Cliente, livre pouso no Tango, 17 Tango. Estaria 2231 na escuta? ILS, o Romeu Novembro é Fox, complexo final, chame torre 1895. 1895, graças a Deus. Tirando, puxa, 0013. Estou no 017. 3-0-1-0-1-7, 2-2-3-1. Autoriza 17 mais próximo para o Romeu Novembro Fox? Caso cancele e solicite pouso na 17, será preferido, será como o número 2, o Romeu Novembro Fox. Zé, então, Romeu Novembro Fox. Aguardando a autorização de pouso, Romeu Novembro Fox. Final de 5 mil reais, Delta Fox. Fox sobre Enrimar, é o Delta Fox. 10-10-9 reduzindo o volume 8-9. Aproximadamente 4 milhas da cabeceira 1-0. Não interfere com a aproximação. Continue aguardando a direção de bolo. Paciente, qual que você não esquece? Charles Serra Tango, aos 29, rode para a direita, parte 5, estacionar a frequência livre, boa tarde. 1-0-9-7, aos 29, 208, boa. 208, boa. Romeu Novembro Fox, pouso autorizado, pista 1-0, vento 060 graus, 3 nós. E pouso na 10, Fox. O Delta Fox está presente, 360 à esquerda, reporte vem interceptando o final da sede. Reporte. Quanto foi o casal para esse lugar, Fox? 02231 no desça para 2 mil pés, ajuste 1017, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2.1017, autorizado ILS, reportar 2231, obrigado. Não, 6355. Para geral, já Poxa, 9-6-5-5, está visual agora a nave na final. Após o pouso do Learjet, aliás, manter o 90, 6355. 6355 após o pouso 09 na final, ali mantém 90. Autorizado o reporte táxi 3-2-3. Autorizado manter reporte estabilizado. Mente, 2-2-3, vamos manter. Delta Fox, ao completar o 360, prossegue com 7, aguardando a autorização de pouso. Claro. Fênix 62 na escuta da torre. 7, solicita voar por a Gelefa, por gentileza, a razão de 3 mil pés. Escuta. Escuta pra filha. As condições chegam um pouquinho mais pra frente, forma a liberar a entrada do pátio. Afirmo. Grata. O nome é 20, confirma esse ano? Eu já solicitou que ele chegasse um pouquinho mais à frente. Ok, vai reiniciar então. Ok? Vai reiniciar então, Patrícia. Tem que reiniciar. Pois não. Por meu November Fox solo aos 32, direito no 21 decimal 90, só. 21 90, só. Na Fox após o pouso, qual pátio? Pátio 5. Pátio 5, gente. Vamos, Salvador. Boa tarde, Papa Romeu, Romeu da TV Fox, que migrou pro Extra. Romeu da TV Fox, está excelente via Alfa, reporte para a gente da direita. 0 graus, 3 mais. A ONI autorizada a decolar na pista 10, Oxana 6355. Via 3. 4, 4, 4, 4, 1, 4, 8, 9, 10, 3 horas, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, vou sair como número 2, eu sou à frente, um Boeing da Gol. Logo, mega agradeço, até daqui a pouco, segue, né, é 3, parte de ataque. Uno 097, voo de Alefa. Voo de Alefa, voo 1097. Alexandre, meu autorizado, linha área, mantendo. Eco Delta Fox, Solos 34, utilizado 180 para levar a parte 5, estacionar, frequência livre, boa tarde. Boa tarde, Era 2231. Pilotei 164, 3 e 10, Serra Bravo, Serra Gordo, lá do canal. Seu Zobi? 1-1-6-4. Boa tarde. 1-1-9-5, altimetro 907, bom. 1-0-9-7, vem aí, dia, ponto de espera 9-0, 1-1-8-5-9-5-6-0, boa tarde. O meu nome é Fox, mantente 2 direito. Suba via saída da El para o nível 360. Estacionando 576 via da El para o 360, funcionando 355. 1869, após ITAP, corrigiu, após PELU, desça para 2000 pés, ajuste 1097. Informo que vai seguir um ATR na aproximação. Pelo 1 milhas à sua frente, com grau de 1,70. Gente, após pelo 7 para 2000 ou 1,69,017. Passaria do 2231, complete a final e chame torre 1,895. 295, obrigado, bom dia. 1,0,1,7, bom voo. Passe, recupera 1,1,895,0,7, obrigado, bom voo. Ações cruzadas à direita. Gente, cruza o nível no 60, solicita ao centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. 260-288, voo 1097. Gente, prossegue na aproximação 223 a Nova Zelândia. Voo 869 está autorizado ILS e reporte estabilizado. Autorizado ILS e reporte estabilizado, voo 869. Romeu November Fox vai ingressar via Juliette, taxiando via parte principal. Lima, Mike, Quebec após a passagem do Airbus da TAM, ok? Romeu, Toshana 6327. 180, uma boa viagem. Chama controle 1-2-0-8-0, 3-0-6. Passaria do 2231, autorizado por pista 90, vento 090 graus, 39. 29, 5 milhas, baixado, travado, resolve, pouso 223 a mão. Controle Salvador é o Fênix 06. Fênix 06, serviço vigilante, prossiga conforme autorizado, sai da Conde, nível 090. Fênix 06, prossegue conforme autorizado, no perfil da saída Conde, subindo para 090. O 1169, após a passagem do Learjet, ingressando no pátio, para contornar o pátio até a cabeceira auxiliar 17, inicia o pushback e reporte o táxi. Afirmativo, a ponto de Learjet, só um segundo de trás, que vai Fênix 06, está autorizado o Conde da presente. 06, autorizado o Conde da presente. Salvador é o Fênix 06. É, tem condições de coordenar com o centro Recife a nossa saída direto Natal? Pode, Fênix 06. Gente, vai aguardar. Colagem no 620. Posso fazer ali manter no 90, no 60. Informo que após decolagem mantém proa até 3.000 pés, após curva esquerda direto Jama. Certo. Pode decolagem mantém proa até 3.000, após esquerda Jama, 60. Mantenha a minha escuta e chama na Quebec. Para o meio, acione identificação, vou na proa de Mari para interceptar a chegada da Mari, ajuste 1017, desça para o nível 050. 050, já está na proa de Mari, tá? 2205. Oxané 6355, está presente, voe Ognavi. Ok. Muito graças, né? 355 copiou, Ognavi. Ognavi, Oscar, Golf, November, Alpha, Vitor. Ah, então, leva Ognavi, Oscar, Golf, November, Alpha, Vitor, Oxanã, 6355. Roda para 3231, livrando, boa tarde. 32231, boa tarde, taxi 300 e Alfa, reporte da direita. De Alfa, chama as 2 de 10 de 2, representante. Iniciando 90, gol Fox Hotel 2231, faz distância para vir pelo pátio 3. Meu November Fox está autorizado, cruzamento de imediato, saque até o pátio 5, no poste livre frequência. Boa tarde. Pode prosseguir pelo pátio 3? Confirme quem chamou? 32231, pode prosseguir pelo pátio 3? A remota é 12 no pátio principal, confirme intenções. O 2231, precisa ingressar pelo pátio 3 e prosseguir pátio 1, remota 12. Tente, tem uma aeronave no setor, duas aeronaves no setor sul realizando pushback, ok? Fica a critério, pode prosseguir, reponta na entrada do pátio 3, não está autorizado prosseguir via pátio principal. Tente, 2231, então vai manter os da Juliette. Tente, essa tech é aquilo, então prossegue um pouco mais à frente e mantém os da Juliette. Chamando a frequência, 208. Afirmo, 208 é o controle, uma boa viagem. Guarda dele, pra agilizar um pouquinho, mas a gente espera, sem problema, obrigado. A gente tem, infelizmente não vai agilizar, porque tem duas aeronaves pra realizar um pushback no setor pra qual o senhor vai ingressar, entendeu? Toma a tente da Juliette agora. Fecha. 1251, secundária 13395. 251, 3395, Oxanamé 355. Como 620, controle? A escuta, agora no 620. Tem a proa até 3 mil pés, após estar autorizado direto o Jamo. 3 mil após o Jamo, gol no 620. 2395, altímetro no 0, no 7, bom voo. Altímetro para a Índia, tudo pronto, 295, boa. Salve, eu passei a 2231, na antes da Juliette. Gente, mantém-se da Juliette. Mantenha a 2231. O Xeremé 327 tem condições de aguardar só o ingresso de um ATR e tirar a parte na remota 1-2. Sim, grato pela colaboração. Após o parqueamento do meio, pode iniciar o pushback e report track. Após o ATR, está autorizado. 6-3-2-7. 2-2-3-1, após a passagem do Boeing e Texana até o ponto super, ingresso a via Juliette até a remota 1-2 no pátio principal, ok? Após o Boeing, Juliette, 1-2, 2-2-3. Paulo, boa noite, 69 ligou. Bom, no 869, só que teve a Alfa, é importante da Juliette. Alfa vai importante da Juliette, bom, no 869. Tá 3190, acione identificação, vai na proa de Mari para interceptar a chegada à Mari, ajuste no 017, dispara o nível de voo 060. Tá 3190, Mari, 060. Papa Romeu, Romeu Eco Índia, acionando identificação. Eco Índia, contato radar 8, 2 milhas. Nordeste de Salvador, vou ir na proa de Alagoinhas para interceptar a chegada a ponta, ajuste no 017. Molhada a partir da segunda metade. 6314 aos 4 meses, chama agora o controle 20.80. 20.80, Xenem 34, até já, grato. O Xané 6314 decolou na mão. Xané 6314, contato radar na decolagem. Já presente está autorizado com vai esquerda na proa de Cogna. Após Cogna, mantém via sair da bola. Cogbo voa e depois mantém a aeroviu. Chanel 63, anda presente. Autorizado subida para o nível 340. 340, Chanel 63. Pessoal, uniforme confere. Campinas, eu tenho aprovado o nível de voo 280. Prepare a saída da aerotransmissão morte e aguarde o minuto cópia. Ok, vai preparar a aeromótica e aguarde o cópia do Renato Norte. Voo 1869, mantenha a posição antes da Juliette guardando ingresso. Contar estabilizado dentro das instruções, 420. Passo 3190, efetuando um pequeno desvio à direita e já retorna para o demais. Quantas milhas vai fazer de retorno 3190? Mais 10 milhas. Após desvios, vai na proa de ITAP. Após desvios, ITAP, obrigado, 3190. Previsto o portão 07-1869. Sim. 0, 0, 0, 0, 0. Vai aguardar o pushback do avião. Sim, senhor. Nós vamos aguardar o táxi do Avianca, é isso? Ah, afirmo. Nosso gate previsto é o 7, a gente passa ali com sobra de espaço. Afirmo, senhor. Existe um problema no aeroporto de falta de operadores de finger. Possivelmente, caso o senhor tenha esse problema, nós teremos que acionar a infra-aero. Seria um dispêndio de tempo, tanto para o senhor quanto para a nave da Avianca. Estamos tentando corrigir esse erro por agora. Aguardando o início do táxi do Airbus da Bianca, por gentileza, mantenha a posição antes da Juliette, o senhor vai ser aprovado no tempo preciso para o ingresso no portão 7. Tá certo, tá certo. Só manter a posição. Sente o Dom 3235, obrigado, boa tarde. Para o Sargento, Xenê 6327 com 46 a bordo, 3h40, alternando Goiânia. 3h40, por gentileza, confirme o VOV. 4646. 046 a bordo, copiado. O Xenê 6327, táxi aprovado, parte principal, Índia, ponto de espera, pista no zero, ajuste no 017. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 118 decimal 95. O Xenê 6327, tem um bom voo. Ponto de espera, 1895, 1017, ajuste, graças, uma boa tarde, Xenê 6327. Da passagem ao Airbus da Avianca após ingresso Juliette, portão 07-1869. Após a Avianca, está autorizado ingressar para o 07-1869. A 3190, após o TAP desça para 2000 pés, ajuste no 017. Está autorizado o ILS, reporte estabilizado. A 3190, após o TAP desça 2017, ILS reportará. 6919, na escuta para cópia. Azul 6919, na escuta para cópia. Dado no X-Ray, azul 4206. Azul 4206, complete, afinal, chame torre 1895. Azul 895, obrigado. Oi, Salvador, azul 4206, estabilizado no X-Ray visual. Continua em aproximação, ajuste 9097, aguarde autorização de pouso. Estou seguindo e aguardando, azul 4206. Por gentileza, confirme parte dos encontros e pista de onde com ele. Delta Fox paciente, para ir este no parte 5, guarde o minuto 4. Por gentileza, eu poderia confirmar distância de IRC do Salvador, fica dentro do terminal? 85, secundária 12545. Chama agora 12685, 12545, Oxané 6354. Boa noite, 69, decolou 52. Chama agora o controle, 120, decimal 80, uma boa viagem. 20, boa. Azul 4206, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 2 mais. Livre pouso 1-0, azul 4206. 60 milhas, sudoeste de Salvador, mantenha a proa do VOR para o cruzamento da terminal, o ajuste em Salvador 1-0 no 7. Controle, boa tarde, gol no 1-69, passamos 2.000 metros. Voo no 1169, contato radar na decolagem, suba para o nível 340 via saída 10. 340 via Dael, no 1169. Dael 3190, reduz a velocidade para 2109. 3190, reduz. Azul 2791, na sua identificação. Desça via chegada a Manquando no ideal de descida para o nível 050, ajuste 1-0-1-7. Desça via para o ideal para 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0. Boa tarde, gente da Unifam. Posição 2 e 3 estão barreiras. O controle Aracaju solicitou que mantenha inicialmente a proa de Conde. Sim, só mantenha inicialmente a proa de Conde.